Deus ilumina essas mentes. Cheio de neuroses. E quais são as neuroses? Cada um com a sua neurose. Cada um com a sua neurose. Faz 10 minutos que eu olhei o relógio, a hora é mesma. O tempo se arrasta lentamente como a lesma. Neurose. Preciso de tudo e não consigo nada. Já rodei o mundo e não achei o fim da estrada. Faço tudo certo, mas tudo dá errado. Organizo a minha vida e tudo sai do compasso. Um passo à frente eu dou, mas ando pra trás. O ódio me persegue mesmo que eu queira paz. Nada que preste na TV pra relaxar um pouco. Mó estresse, vou ter um revestresse. Fica louco, o café até esfriou. Assim é dose. Já tô ficando na neurose. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Tudo é aflição e nada se resolve. E em vão a gente sofre. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Mas com fé em Deus vencemos até a morte. O nosso Deus é mais forte. Neurose. Vem várias doses, através das pessoas, espíritos e suas vozes. Que diz aquilo que você não quer ouvir. Dizem aquilo que fez você cair. Diz aí, King, EDI, tô aqui. Eu vim pra somar, nunca pra dividir. Chega de divisão, essa é uma questão que sempre na direta é aberta a discussão. Nunca se resolve, continua assim. Na base do revólver é o que envolve nosso fim. Din-din, nem pensar, será? E se acabar? Pivete pra criar o que mais tem nesse lugar. Só de imaginar ver os mano tudo pá. A pampa numa cinta que só adianta. Sem pilantra, o que é comum depois das tantas. Puxar o seu tapete é mar, vários que planta. Se levanta ou se enterra. Saco farda, chão, marcha pra guerra. Guerra que você foi convocado a vencer. Neurose vai te fortalecer. Basta crer, basta crer. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Tudo é aflição e nada se resolve. E em vão a gente sofre. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Mas com fé em Deus vencemos até a morte. O nosso Deus é mais forte. A intenção do inimigo é tentar me atingir. Ele vem pra tentar me roubar, me destruir. Destruir quem sou, meus sons, minhas ideias. Me iludir onde vou, onde estou com a matéria. Com grana, com fama, com ouro, com prata. Quem não tem Deus senta nessa e se mata. Nos momentos bons e ruins eu sou o mesmo e saio ileso. Porque Deus é lá por mim. Assim também é com você, basta observar e ver. Que pra sua vida melhorar, mano, basta crer, basta crer. Quem tem ouvidos ouça o que diz destas rimas. Que flui do meu som, pra salvar muitas vidas aí nas esquinas. Não se preocupe com a guerra, nela não está sozinho. Também tive problemas, mas com a luz no meu caminho eu venci toda a aflição, com fé vencemos até a morte. Nosso Deus é mais forte, pra vencer esta neurose. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Tudo é aflição e nada se resolve. E em vão a gente sofre. Com tantos problemas minha cabeça quase explode. Tô ficando na neurose. Mas com fé em Deus vencemos até a morte. O nosso Deus é mais forte. Salve Guarulhos. EDI-ROCK. Em busca da felicidade. O que fazer para ter a felicidade?